quilos, eu sou 3 limas, só tempo. Pai, que é convite autorizado, acionamento, chama pronto para o táxi. Caso 1284 Whisky Yankee e Juliette ainda permaneça na escuta do controle, aguardando transferência de comunicação. Passando Juliette e Juliette, a senhora identificação é o M5. São Juliette Bravo Delta, regras de voo modificada aos 12.17, suba e mantenha nível 105. Controle, mantenha nível 080, Lima, Quilo. 0 graus, 1-3 nós, atento cabeceira deslocada, 380 metros, pouso autorizado, pista 1-0. Autorizando pouso, pista 1-0, Chanel 6311, ciente da cabeceira deslocada. Meu 312, chame centro de pista 125, decimal 45. Centro de pista 125, 45, chame a minha 312, boa, bom dia. Gente, está autorizado, Alfa GS, posição 0771. Alfa GS, posição 073304. Tem frequência livre para autocoordenação de tráfego e para serviço de informação de voo e alerta, centro e FIC em 1928, decimal 8. Solo 1-1 no solo 1-9, libere direita e chame solo 1-2-1, decima 1. Libere direita 1-2-1, Janeiro 6-1-1, boa. Solo Janeiro 6-1-1, depois se escuta. Alfa Juliette até o gate número 2, bate 1 no chinelo, 3 no 9. Vitor autorizado táxi via taxiway Oscar, reporte para ingresso na pista. aqui é com o Vitor, autorizado decolagem pista 17, o vento 09, alinhar e decolar pista 17 confirmado, o vento 090 graus, 10 nós. A 5 milhas sudeste de Salvador, surge o radar em Ferrara, mantém 080, chame o controle e leva 120 décima 1. Desconfirme o número do Graer, o destino, o tempo de voo e por mim, por gentileza, não foi copiado. Graer 08, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Semana Graer 08, autorizado o táxi, o taxi Iosca, alinha e mantém pista no 7. Esse é o número 2. Afirma, 02. Obrigado. Acompanha. 98, Mike, evoluído. Papa Romeu Mike é cozido. Papa Romeu Mike é cozido, 1 mil pés na escuta permanente do controle, direto Manati, força 20 milhas. Direto Manati na escuta do controle, reportará na 20ª milha, o Mike é cozido. Papa Tango Whisky, Yankee Juliette, controle. 7 milhas sudoeste de Salvador, mantém nível 105. Serviço radar encerrado. Para o serviço de informação de voo e alerta, existe em 1283.8, caso negativo é 1263.0. Flight 108 ali, mantém pista no 7. Pede do Luciano apenas confirmando que está na área R, NAVE, VOR e NDB. Não, eu estou procurando aqui, eu não estou encontrando. Eu não vou encontrar o sentido da prova. Aproxima a lanterna por onde o Mário. Após Mário, fixe TAP, após o TAP, fixe Tuna. E após Mário, fixe TAP? Ativo. Mário está agora 12 horas, 10 milhas nesta proa. E TAP está à sua esquerda, proa 042, 25 milhas. E Tuna nesta proa a 35 milhas. 10 na rota Shell, Eco Charlie 35, Guajão 08. Obrigado pela live no hotel de Guajão 08. Confirme o tipo de equipamento, um cara, né? É um cara. 7 graus. Guardião 08, decolar 226, chame o controle em 119, décima 8. Marco, Antônio, 198, Guardião 08, traço. 2796, 433 Romeu, ciente da informação até, autorização é para João Pessoa. Brasil 2796, autorizado João Pessoa, unir 170, decolar piso no zero, a curva esquerda, a saída com o Divia Golf 677, depois prossegue conforme a rota do Andivô. Controle Salvador opera 119, décimo 8, se transponder, acionado será o 5096. Autorizou 170 para João Pessoa, do comando da pista 10, com curva esquerda, no perfil da Conde, faz gol em 67 e após conforme proposto no plano de voo. 198 é o controle de saída. Por gentileza, podia repetir o farol de transponde? Para azul 2796. 2796, chama o pronto de acionamento. Essa para puxa, Sara. Uno 184, bom dia, senhor. Identificação, autorizado chegada a Mari. Dia chegada a Mari, desce até o nível 050, altímetro em Salvador 1014. Teste dia até o 050 na Mari, 184. Projeto Richard, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1014. Rajão 01, autorizado táxi, reporte alinhado e pronto, pista no zero. Rajão 184, após tabol de voo em Mário, disse que está a nível 050, reduz a 2509. Aí que é visto a frequência livre para a auto-coordenação, chama o controle de regresso, agora a 18.000 em Salvador. Charlie, com a velocidade de máxima que pode manter em descida. Sim, se possível, mantenha até o meio aproximado ao final. autorizado a alinhar e decolar pista 17, o vento 090 graus, ONU 0 nós, pro Açu. Confirmando intenções a prosseguir para Duna, Abaeté. O Azul 2770, quanto cópia? Autorizado por seguro ainda, 180, decola a pista 10, a curva direita na saída coral, via Golf 677, depois Raíra. Controle opera 119, decima 8, transponda 51107. Já 0 8, frequência livre para auto-coordenação. O Azul 2770 apenas modifica o transponder para 0275 e chama o tom do estacionamento. Copiou 0275, o transponder alterado, chamaremos para estacionamento do estacionamento. São 3059, bom dia, está autorizado Curitiba, avenida 360, decola pista no zero, curva direita, saída árvore alerta, e a APZU 21, curte guia, APZU 15 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119, décima 8, transponde 5066. Autorizado Curitiba 360, rota do plano, APZU 21, surgia, APZU 15, 7, rota, a boa é lá, curva direita, 198, 5066. 3859, você já entra correto, então se tiver distanciamento. APZU 2714 para barreira, centro do hotel. Beto, X-Racing, Glide. Registro para 2 mil pés na Progidura, autorizado ILS X-Way, pista 1-0. Glide Lopes operante, ILS Rogério. Agora sim, Glide 1-0-1, recebendo. Grato, 0-1. Quatro, reduz a 2109, mais reduzida para 4 mil pés, livre da restrição de altitude em casa. 2109, cara. Sim, a cena de identificação, mantém nível 075, e a corredores visuais de Salvador, você pode quando pronto para a descida. Axé, controle 119, décima 8, transponder acionado, será o 0116. Poderia continuar pessoas a bordo? 5 ali, altímetro no 014. Condições de voar Parito, através de Parito? Parito, forte quando próprio para descida, ajuste em Salvador 1014. Julio SC, desça para 4.500, aí, ajuste muito a pouco. America 238, do Edson, copy. Crystal Miami, 5.9360, runway 10, left turn after departure, Momo departure. Nenim Transition, November Echo, November India Mike. Pesuru 20, after IGM, Alpha Delta Echo Mike India, after confirm 5 payload. Support control frequency 119, small 8, squawk 5073. Ok, 3.000 pés, siga no Corisco, 8.4. 2.109. Nós, do radar para espaçamento, por esquerda, por 015, limite o lote. 015 à esquerda, reduzindo mais, 84. Estacionamento, estamos prontos para o táxi Romeu de Unhães. O Azul 274, vamos fazer. 794, prossiga. Autorizado barreiras, nível 60, decola, posição 10, curva esquerda, seja Momo Vatap, prossegue direto, conforme a rota do plantão. Controle Salvador, opera 119, decimal 8, transponder 5103. Autorizado 960 para barreiras de plano 90, curva esquerda, seja Momo, transição WhatsApp, seguido conforme plano, 198 controle, 503 transponde, azul 27, compadre. 48, bom dia, senhor, identificação, voo em Mari para a chegada a Mari, deixe manter nível 050. 050 na Mari, vou conferir 14, vou atuar em Mari. ILS, S2-0, Juliette Luciani. 1-1-1-8-4 para o localizador, direita 045, em descida para 3.000 pés. Direita 045, 3.000 no norte. 8-4 está autorizado ILS, S2-0, Juliette. Autorizado, sem guard, 8-4. Segundo Charlie, completa agora com a torre 1-1-8-9-5. 895, Juliette Luciani. Oi, Salvador, bom dia. Papatango, Juliette Luciani, passou dona. Papatango, Juliette Zulu Charlie, bom dia. Ajuste no 014. Confirme intenções para prosseguir para cabeceira um pouso na pista no 7? Afirmativo, já está visual. Pode cancelar e prosseguir pouso na pista no 7. Sente, confirma o plano cancelado? Pode cancelar. Excelente, plano cancelado 240, curva à esquerda, base à direita, da pista 17, reporte base, reporte final pista 17. Fazer a base, tá curva na esquerda agora, base para a direita da 17, reportei base para final, Juliette Luciani. Localizador 1184. 1184, aguarde transferência de comunicação. 7. 2209, confirmei, pronto. Tem condições de decolagem para o Nordeste da presença? Autorizado, o Guardião 01 cruza a cabeceira 35, sem interferir com o Guardião 09. Apoio com o Guardião 01? Afirmo o Guardião 01, mas quem escuta agora as instruções? Você não escuta agora as instruções, Guardião 01? Guardião 09, autorizado alinhado e manter pistola 7. Estamos Juliette, Jesus, Charlie, mantém aproximação e informa o tráfego helicóptero da Polícia Militar alinhando pista no 7 para a decolagem. Sebastião, está na base da 07 agora, Juliette, Jesus, Charlie. Guardião 09, fique atento ao Guardião 01, mantendo a próxima cabeceira 35. Guardião 01, fique atento ao tráfego Guardião 09, alinhando para a decolagem pista no 7. Sim, autorizado, posso cruzar a cabeceira 35 para fazer a parte da dona aqui do lado do aeroporto, entre as duas pistas. O Guardião 01, mantenha a presente posição, guardando as instruções. Mantendo posição, guardando as instruções, Guardião 01. Gente, o Guardião 09, decolagem autorizada, pistão 7, pro Açu, centro aeronave Guardião Visual, com tráfego, mantendo a cabeceira posta. O vento 100 graus, 100 nós, mantenha pro Açu. O 1184, complete a final do procedimento LS, chama a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Seu Salvador, bom dia, rua 1184. Romano 84, bom dia. Ajuste no 014, atento cabeceira deslocada 380 metros. Atento, deslocada. Sapatamos o Juliette Zulu Charlie, confirme o final. Final, mas foi travou, Juliette Zulu Charlie. Sim. Reporte 206, meu informador. Eu repouso, pista no 7, Juliette Zulu Charlie. Pausa o pouso, prossegue pátio 5, consigo coordenar com a infraero um carro para trás, para até a terminal, eu agradeço. Ciente, o Guardião 09 mantém o setor aguardando para o cruzamento e forma o tráfego agora na final para pouso na pista no 7. Final para pouso no 7, paciente. 1184 informa o tráfego, Papa 28 Romeu, aproximando para a pista 17, agora aguarde as pessoas para pouso na pista 10. Aguardo. O Papatango Juliette Zulu Charlie. Zulu Charlie na escuta, na curta final. Cliente, mantém a aproximação, autorizado o pouso, confirmando no 00 graus ou no 09. Afirmativo, eu repouso no 07, Juliette Zulu Charlie. Ano 1114. Todo bom dia, 1114, informação hotel. Sinal 6250, acendo identificação, deixa a via chegada Mário para nível 060, Tenega 1014. 060, 614, está boa de nada, 6250. Segura, obrigado, cruzamento na verdade, graças a Guardião 09. Sapatão Juliette e Júlio Charles no solo aos 26, confirmado 45. Seguinte, prossiga à direita. Ao estacionar, frequência livre o Papatango Juliette Zulu Charlie. Reporte através de Paris. 0360, próximo 0, curva direita, saída Arbor, Elefa. E após o 17, após a Pino e após prossegue direto, conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador opera 119.8, transponder 5101. 304-40 Brasil, 93-60, via 3 do Luno 7, afino direto. Recolando 0, curva direita, arco por transição, elétrica 19-8, controle 5-1-0-1, tração 3304. Tração 3304, 304, Tocantins, aparece, pronto, pushback, acionamento. Camarada 3304. Aguarde, por gentileza. Leão 09, para presente, transfere o controle em 1-9-8. Pronto, 1-9-8. Grato, bom dia, cara, bom dia. Bom dia. Bravo Serra Serra, mantenha 500 pés na linha do litoral, reporte através de Interlagos. Controle comandante, Guardião, bom dia, Guardião 09. Guardião 09, mantenha 1.000 pés, reporte 2.0 mil em Salvador. 1.010, repassará no limite da CPM, Guardião 09. Mantém route point. Maintain holding short runway standard, if you do. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Juliette do Charlie. Gol no 184, no sala 48, chame sala 21, décima 1. 21, 1. Eu achei, na lista da história 2.000 pés, lona, para estabilizar a X-ray, paciente, tudo bem. Gol no 148, confirma CNH 1.014. Ele 14, né? Fora do solo, na irmã. Está aproximadamente 3 milhas da cabeceira, 1.07, fique atento. Gol 1.621, reduza a velocidade para 2.209. Salvador é o azul 2796 na posição 31.000 para puxa também. 2784, Juliette, posição 05, para 1. Juliette para posição 05, 1-1-4. 2238, clear for line up and take off runway 10 after runway taxiway Charlie, wind 100 degrees at 10 knots. Okay, we'll clear these clear, take out 10 and just confirm you want us to take out that to this place for threshold American 238. American 238, say in. Yeah, yours. Clear for take out runway 10 American 238. Sou 1.648, informa o tráfego, 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1.500 pés, em um carro 208, não interferirá na sua aproximação. Chegou no 1.408. 09, confirme o cliente da área restrita de Calaçari. Muito obrigado pela autorização. Fernando, Guarulhos, nível 340, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upzulu 1-0, e a próxima segue conforme roda do plano de voo. Controle Salvador, opera 119.8, expansão de 51106. Autorizado nível 340 para Guarulhos. Controlando da pista 1-0, da Gael Luda, Motiva. Após a nossa frequência, plano de voo, autorizado nível 0, controle 19.8, e transponder o 1-0-6, bem-vindo de 3-6-3-9. Vai 3-1-1, quando a gente acorrece, um plano que tiver acionamento. Obrigado. Paulo Salvador, é o Azul 2796, agora pronto para ataque, tem 5-0 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, alternando Fortaleza. Já, você verá esse tráfego no, na pista 17. Você verá o tráfego na pista 17, eu acho que eu já na patrulha na torre, ano 8, décimo 95. Park back in 238 out of 2500, 360. Park line 238, radar contact on departure, climb to flight level 360 via normal departure. 360 from normal departure and request flight level 340 for a mile, American 238. Guardião 08, chame a torre, 118, decimal 95. Tomar a torre, 118, 95, stop. Packet 238, request 340 for final. 290 graus, 10 nós, até a cabeceira de locada 380 metros. É, chegou no 642. Tem gente dando uma coordenação com a equipe de sol, chamando o pronto para o curso. Limitações? Ou no ataque. Guardião 08, reporte final, pistão no 7, vento 090 graus, ou no 0 mais. Passará o final do nosso ataque, o garoto. Vitora Teodelta informa o tráfego Charles 208 da Polícia Militar, aproximadamente 5 milhas ao norte. Esse, tem condições de decolar de imediato no setor perna do vento da pista no zero? Corrigir essa para 2 mil pés, luz do LSFI, na pista no zero sem drive, NH1 no 0-1-4. Salvador, muito bom dia, o Azul 2796, próximo ponto de espera 1-0. Azul 2796, bom dia, mantenha o ponto de espera guardando instruções. Guardaremos, aguardará as instruções, 2-6. Guardião 08, confirma visual com o Papa Romeu Vitor, até o Delta. Tá colando o hotel, o garoto está na final da 1-7. Sente tanto o tráfego à direita, autorizado o pouso pista 17, vento 090 graus, 1-0 mais. Autorizado o pouso 1-7, garoto. Oi, Salvador, muito bom dia, Papão meu para o CACA. Seu soldado já fora do som, só autorizado a transferir controle. Você tem mensagem? Vitor até o Delta, já fora do solo, precisa autorizar a transferir o controle, mantendo o controle. Delta da presente, chama o controle em 1-9-8. Tá, tô até retorno. Autorizar, chama o contato. Tá, autorizado, 227, contato. Agora, direito, 1-9. Foi, Salvador, o carro do Serra Serra. Bravo, Serra Serra, 2 Salvador. Está na hora de arrumar, você vai com o campo agora. Sim, Tenente, confirme que a pós pousa na pista no 7? Pousa, 4, pousa no 7. Sente, ingresso, base, pista no 7, forma número 2 para pouso, forma o tráfego aproximadamente 1 milha da cabeceira. Avisou a mesmo, vou gravar já. Sobre o voo do Sul? Inicialmente a termo, paralela, fica sua. Sente, José, estamos tudo aguardo instruções para o táxi. Sente, Sindra e Duna, reporte para o Sul. Tem cruzamento do eixo, o Vitor Cadastro. Oscar, Juliette, X-ray, informa número 3 para pouso no momento. Reporte final, pista 1-7. Ajuste 1-0, 1-4. 1-0, 1-4, já está direção nacional da cidade. O Guardião 01 está no bypass, está fazendo um toque arremetido no pátio do Greco, motorizado. Repita a mensagem. Primeira nave. O Guardião da Nova tem intenção de fazer um toque arremetido no pátio do Dré. Estamos aqui na Lagoa da Baixa. Guardião 01, mantém o setor. Mantém o setor, 01. Aqui ontem, a Júlia quer que foi relia de matéria sobre a rotatória, com curva esquerda. É. Está mantendo o setor aqui no seu setor norte. A questão seria pouso no pátio 3, só para desembarque, senhora. Oi, muito bom dia. Autorizado, prosseguir via Alfa, reportando o ATGS. Boa tarde. 2.000 pés, livro ali a 7.6, da pista 1-0, reporte estabilizado. 4.2.000, está livre, reporte estabilizado, 6.2.1, gol. Faz para o pouso. Aguarda. Autorizado, push, chama pronto táxi 3604. Para atento ao tráfico da Gol 737, mantém o táxi real. Após o cruzamento, chame falando no zona 1, utilizando na medida do possível, forma o tráfico 3 meses da cabeça. Está ciente do tráfego e visual com aeronave taxiando, está autorizado o cruzamento, o grau se acerta. Entendi. Pode esperar o 0, chame torre 1895, ajuste na 0-1-4. Fique atento ao Boeing da Bruna, direção posição 0-1. Visual com Boeing, táxi autorizado, parte 3, parte 1, no Índia, considera da 1-0, 2-2-4-5. Ajuda 7-1-4, bom dia. Sente, acho que o Juliette X-ray reporte final para o Estúdio 7. Reporta na final, vamos fazer o Estúdio 7. Tanner 6250, o vento 090 graus, 099, atento cabeceira deslocada, 380 metros, pouso autorizado, pista 1-0. Celebre pouso, gente, cabeceira deslocada, cabeceira. Para o toque remetido no pátio grande. Ok. Pronto, então vamos sair de pátio. Autorizado, Aracaju, nível 2-0, decola pista 1-0, a curva esquerda, saída Puca, Caju, via Golf 677. Contou em Salvador, opera 1-9, décima 8, transponder 5-1-2-2. Autorizado, nível 2-0, conforme o pote, 2-0, curva esquerda, Puca, Caju, 198. Azul 9134, cotejamento correto, chama o pronto de funcionamento. Tchau, tchau. Bom, o Oscar Juliette 6 está realizando um 360 na velocidade de máxima. Vai informar quando reinterceptar o sinal da 1-7. Gente, Oscar Juliette X-ray, reporte interceptar. Bravo Delta, contato radar 58 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha 2095. Na cabeceira 1-0 deslocada, aguardando livre. O nome 621 cruza agora, passa o externo. Tchau. Você tem a posição para o próximo até? Negativo. Aguarda cópia, prepara a saída da Euleda Motiva. Euleda Motiva, você escuta. Bom dia, né? 250, dá um texto. Autorizado o táxi Alfa, reportar o sudoeste. Via Alfa, reportar o sudoeste. Tô. Tá certo. Gente, eu acho que a Juliette que você reporte curta sinal para pouso pistão do 7. Passa na curta, ó, se eu sei. Azul 2796, torre. Ah, se escuta, cara. Se o jogo 737 da Gol, curta sinal para pouso pistão do 0. Paulo, se joga com o 37 da Gol. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pista 1-0 via taxiway Charlie, tempo cabeceira deslocada. Vamos pista, então, após a passagem mesmo, alinha mantém via taxiway Charlie, entrada cabeceira deslocada. Guardião 01, Torre Salvador. Já escuta, procura. Dá pra gente autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte o setor uísque. Autorizado o cruzamento da... O já está começando a mulher, já está falando que eu estou russo, guardião 01. Guardião 01, autorizado o táxi via Pátio 1, passei em via Pátio 1, 0, torre 11895, a gente está estimativa 014. Essa foi a gente, a ponte espera 295, está 3304. Lá com o tráfego, guarda verona. Informa o tráfego, mantendo, respeitando o cruzamento da 1-0, tráfego helicóptero da Polícia Militar. Tráfego, tráfego, está 3 milhas ao nosso lado. Bono 621, no solo 05, libera direito, chame solo 121, décima 1. 221, boa. 2714.0. Repita a aeronave. 2714.0. 2714, aguarde. Na curva direita, saída da El, Leda Motiva, que é Upzulu 1-0. Pode tirar aí, um bate, Upzulu 4-4 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Contra o Salvador, opera 119, décima 8, transponder 5124. Entendido, 360 para São Paulo Guarulhos, decola 1-0, curva direita. Confirmando a pista de 380 metros de interdição. Saída da El, Leda Motiva. Apesulou 1-0, Piraí, combate. Apesulou 4-4. 19-8, controle. 1-2-4, transforme. Apesulou 2-0-6-5. 2-0-6-5, correção. Pronto, seleção. Chama na Portão 8. Bom dia, Paulo Salvador. É o Bruno 621. Informa o vento 090 graus, 109, decolagem autorizada, pista 10, 2796. Já decolagem 10, 2796. O Salvador passa Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo. Você passa para essa porta, ainda só que você para pouso, tem quanto de prato ou da porta, o Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, qual a sua posição no momento? Para essa porta. Gente, Romeu, Oscar Bravo, mantém o farol de capô aguardando instruções. Alô. Final para o Mago Grão, Guardião 01. Guardião 01, confirma que a sua estoque é remetida? Estoque é remetido, confirmo. Certo, frente, Guardião 01 autorizado, toque arremetida no Braer, forma o teto 090 graus, 00 nós. Correto, autorizado, toque arremetida no Braer, Guardião 01. Chupa Patão, gosto que a Juliana chegue no solo 07, confirma o local de estacionamento? Se remata? Sim, se bate, forma o tráfego em aproximação helicóptero para o Graer. Para o reporte de pressão. 3896, acena identificação, desce a Mari para nível 050, NH1014. Ajuda 714, autorizado a alinhar e manter pistão 0, tempo cabeceiro deslocada em 380 metros. Pistão 0, alinha mantém 2704. Juliette, estamos usando autorizado ingresso na pista, reporte na Taxi Lima para o transferência. 080, azul 2790. Ajuda 796, corrigir, subiu ao nível 170. 70, 2790. Gerando confirmações? Presente Guardião 01, não considero no solo 08, frequência livre. Romeu Oscar Bravo. Gente, o Romeu Oscar Bravo, autorizado, confirma intenções para usar a pista no 7? É, autorizado, parte direto, parte da base, autorizado. Gente, Romeu Oscar Bravo, aguarde pista livre. Azul 2714, vento 100 graus, 100 nós, decolagem autorizada, pista no 0. Decolagem 0, 0, 7 ao base. Romeu Oscar Bravo, autorizado a aproximação, pista no, aproximação para a base, vento 100 graus, 100 nós. Bravo. 3998, decimal 9. Gente, Maquia Covito, mas eu faço o farol de Tapuã aguardando instruções. Aqui é o farol de Tapuã aguardando instruções, Vitor. Vitor, confirma intenções para seguir para pouso? Isso, prossegue para pouso. Está autorizado para adiantar a 35. Gente, vão sair a lá 35 e forma o tráfego Robson 44, aproximando para a Bata, o Maquia Covito. Ok, o Maquia Covito vai reportar a final da 35 para ficar limitada a 35. Gente, vou parado na 35, Mike é Cupou, e parado na 35, Mike é com o Vitor, atento ao tráfego Robson 44. Autorizado a alinhar e manter pistola 0 até a cabeceira deslocada 380 metros. Recebendo 0 até a deslocada 3304. Confirmando a linha e mantém. A linha e mantém. Opa. Olimpo 07. Frequência livre. Olimpo 07, aguarde coordenação. Número 4, alinhar decolagem autorizada, pista no 0, vento 090 graus, 10 lá. O azul 270 pronto para o táxi com 35 na PAB, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Vitória. Sérgio. Opção 44 aí, era o número 1, já aproximou? Já aproximou. Se possível, faça um pouso longo para o pátio 4, vento 090 graus, 109. Ah, tá ok, muito obrigado. Vamos fazer um pouso longo para liberar na hora. Obrigado. Depois 010, torre 1895, posição 04. S70, copiou o solo. Negativo, senhor. Sim, autorizado, pátio 1, atende. Passando 0, chame a torre 118, posição 95, posição centímetro 014. A senhora não foi copiada, a senhora pediu que nós permanecêssemos aguardando para autorização de táxi. E manter pista no 0, atento cabeceira deslocada. Sim, ali eu mantenho no 0, cabeceira deslocada, vai ser minha presença no 1. Bom dia. Bom dia. Obrigado, bom trabalho. Bom dia, eu estou 38, nosso, feedback acionamento no 04. 3859, após a passagem da TR da Azul, está autorizado, chamando pronto para o táxi. Após a TR da Azul, autorizado, para o táxi, está 3859. Gol 2065, autorizado, se estiver excelente, chamando pronto para o táxi. Autorizado, no táxi, gol 2065. O Azul 9134, no final de casa, para Puxi, excelente. 160. 360 via água, está 3304. Preço no na escuta? Preço no na escuta. De acordo com o controle, após a decolagem, restrita nível 080 até 30 milhas. 080 restrita até 30 milhas do VOR Salvador, é isso? Xenerme 31 mantém a posição guardada de tudo. Vitor, considere o solo zona 4 ao estacionar frequência livre. Estação 3304, acione o código 5101. Estacionar 5101, 3304. Azul 2770, pronto, 77. 3770, mantém a posição abaixo dos fãs. Vai manter a posição azul 2770. Xenerme 311, vento 1100 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista 10. Livre decolagem, Xenerme, atenção. Caso 2770 para informação, após a decolagem, restrita ao nível 080 a 30 milhas. Autorizado a alinhar e manter pistão 0 até rolar as aeronaves. Eu chego no modo Charlie, porém, fala essa noite.